A paz do Senhor, irmãos e irmãs, é com alegria que nós vamos compartilhar a última unidade, unidade de número 20, sobre o Espírito Santo e seus dons. O autor desse livro é Kenneth Hagin e a editora que lançou o livro é Graça Editorial. Nós usamos esse livro nas 20 unidades que falamos para a liderança e utilizamos quase que na íntegra, retirando apenas alguns testemunhos pessoais, colocando testemunhos nossos e uma ou outra palavra, um ou outro detalhe em que nós achamos que, consideramos que já havia sido trabalhado. Partamos então para a unidade 20, o dom da interpretação de línguas. E aqui encerramos essa série para a liderança. Utilizaremos o texto de 1 Coríntios 12, do versículo 7 a 11, como temos feito nas outras vezes. Pode ser que você tenha 19 encontros, porque na palavra do conhecimento, nós procuramos conectar duas unidades em uma. E pode ser que você tenha as 20, porque eu fiz em dois momentos, embora talvez tenha sido conectado o conteúdo. Diz assim a palavra: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Eu repito essa frase desde o início, visando a um fim proveitoso. Não é para ninguém ficar se mostrando para vanglória pessoal ou coisa assim. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo espírito, fé. E a outro, no mesmo espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Unidade que vamos trabalhar agora. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então o Senhor distribui pelo corpo, pela igreja, os seus dons. Dificilmente alguém tem os 9 dons. Queridos, ao estudarmos esses dons do Espírito, chegamos ao final da lista. O dom da interpretação de línguas, tratamos primeiramente dos 3 dons de revelação, ou seja, dos 3 dons que revelam alguma coisa: a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e o discernimento de espíritos. Depois estudamos os 3 dons que fazem alguma coisa, ou seja, os 3 dons de poder: o dom da fé, as operações de milagres e os dons de curas. Agora terminaremos nosso estudo dos 3 dons de expressão vocal, os 3 dons inspiracionais, os 3 dons que dizem alguma coisa: a profecia, a variedade de línguas e a interpretação de línguas. tem havido muito mal entendido a respeito dos dons do Espírito. Por essa razão, Paulo disse a respeito dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 1 Coríntios 12, 1. Conforme falamos antes, se Deus não queria que seu povo estivesse ignorante nos dias da igreja primitiva, ele certamente não deseja que seu povo esteja ignorante hoje. Apesar disso, é de estarrecer a ignorância que existe entre o povo de Deus no tocante às coisas espirituais. Muitas pessoas não acreditam que os dons do Espírito Santo são para nós hoje, o que é uma lástima, não é, irmãos? Algumas pessoas acreditam que alguns poucos dos dons são para nós, mas não todos eles. Se, porém, alguns são para nós hoje, logo, todos esses dons são para nós hoje. Além disso, a Bíblia diz que o Espírito Santo dá dons a todo homem visando a um fim proveitoso. Queridos líderes, Deus deseja nosso proveito e os dons espirituais são um meio de recebermos proveito. Nunca lemos em nenhum lugar na Bíblia que ele os tirou da igreja. Esses dons nos pertencem legitimamente hoje, e a ignorância a respeito deles existe porque as pessoas não compreendem aquilo que a Bíblia diz a respeito dos dons espirituais. Os três dons de expressão vocal, a profecia, a variedade de línguas e a interpretação de línguas, têm estreita associação entre si. De fato, conforme já falamos, a Bíblia nos diz claramente que as línguas com a interpretação igualam a profecia. Quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar para que a igreja receba edificação. 1 Coríntios 14, 5. Embora os dons espirituais possam ter estreita associação entre si, nós fazemos diferenciação entre eles e os alistamos separadamente a fim de podermos defini-los e compreendê-los melhor. Ao começarmos nosso estudo do último dos dons vocais, dos três dons vocais ou inspiracionais, você pode encontrar em algum material com esse nome, inspiracionais, definamos-los em primeiro lugar. A profecia é a expressão vocal sobrenatural num idioma conhecido. A variedade de línguas é a expressão vocal sobrenatural numa língua desconhecida. A interpretação de línguas é a demonstração sobrenatural mediante o espírito de uma expressão vocal em outras línguas. Além disso, não é a tradução de línguas, é a interpretação de línguas. Isso são duas realidades bastante distintas, digo eu, não o autor. Com relação ao dom da interpretação de línguas especificamente, líderes, o dom da interpretação de línguas é o menor de todos os dons do Espírito, porque depende de outro dom, a variedade de línguas. Para operar, não opera a não ser se as línguas estiverem em operação. Está claro? Então, ele depende de um outro dom para que possa existir. O propósito do dom da interpretação de línguas é tornar o dom de línguas compreensível aos ouvintes, de tal maneira que a totalidade da congregação da igreja bem como aquele que pronunciou a expressão vocal em outra língua, saiba o que foi falado e seja edificado. Paulo disse: quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. 1 Coríntios 14, 5. Não se pode, porém, falar conosco de outra maneira na assembleia pública. Deus não pode falar à igreja de outra maneira. Sim, ele pode e faz. Eu peço perdão, a primeira parte da frase é uma pergunta. Deus não pode, porém, falar conosco de outra maneira na assembleia pública? E a resposta, agora sim, é: ele pode e ele faz. Temos outras mensagens públicas dadas pelo Espírito de Deus que não são a interpretação de línguas, são uma manifestação do dom da profecia. Por exemplo, salmos, hinos, cânticos espirituais também são dados pelo Espírito Santo mediante o dom da profecia. Nós vimos no capítulo 18. Todos esses dons, irmãos e irmãs, líderes, operam pela fé, mas é necessária mais fé para operar o dom da profecia do que nas línguas ou na interpretação das línguas. Assim é porque aqueles que operam no dom de línguas ou no dom da interpretação de línguas têm cada um outra pessoa de quem possa depender para completar a expressão vocal, a menos que o mesmo o faça. Quem tem o dom de línguas pode apoiar-se naquele que tem o dom da interpretação de línguas e vice-versa. Aquele que tem o dom da profecia, no entanto, precisa ter fé suficiente simplesmente para começar a transmitir aquilo que tem recebido. Romanos 12, versículo 6. Bem, vejamos um ponto, um elemento, um aspecto. O dom da interpretação de línguas na nossa vida particular de oração. Na oração particular, não é necessário que tudo quanto falamos em outras línguas fique claro à nossa própria mente, pois Paulo disse: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. O texto é absolutamente explícito, claro. 1 Coríntios 14, 14. Logo, não é necessário que tudo quanto oro em línguas fique claro para minha mente, nem que seja interpretado, porque não estou falando comigo mesmo, mas estou falando com Deus. Aquilo que oro em línguas fica claro para Deus, e isso basta. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. 1 Coríntios 14, 2. Em algumas ocasiões, no entanto, Deus pode desejar que interpretemos as nossas orações. Paulo sugere isso em 1 Coríntios 14, versículo 13. Pelo que o que fala em outra língua, ore para que a possa interpretar. Pode haver ocasiões, se for da vontade do Espírito de Deus, que saibamos o que estamos orando em línguas na nossa hora íntima devocional, e Deus nos dará a interpretação. Muitos começam a interpretar em línguas pela primeira vez. O pastor e o autor diz assim: na minha vida particular de oração, estava simplesmente orando em línguas quando, de repente, percebi que passara a orar em inglês, que é a língua dele, e dei-me conta que estava interpretando aquilo a respeito do que estava orando. Líderes, Deus sabe aquilo que estamos dizendo em oração, pois quando oramos em outras línguas, estamos falando com Ele, mas às vezes Ele quer que nós também saibamos o conteúdo dessas orações em línguas. Por exemplo, certa vez, quando eu ainda era solteiro, diz o autor, estava orando no Espírito. Nem sequer estava pensando em casar-me. Tinha orado 2 ou 3 horas no Espírito, quando de repente comecei a interpretar parte da minha oração. Fiquei consciente, então, que tinha falado com Deus a respeito de uma esposa, muito embora, do ponto de vista natural, eu não pensara nem orara com o meu entendimento quanto a esse assunto. Nem sequer me interessava por casar-me naqueles tempos. Passei a orar em inglês, língua do autor, irmãos, mais uma vez, interpretando aquilo que tinha orado em línguas. Ao fazer assim, fiquei sabendo no espírito, mediante a interpretação de línguas, que eu me casaria. Fiquei sabendo quem era a moça com que me casaria, embora só me tivesse encontrado com ela até então 1 ou 2 vezes. Também fiquei sabendo, pela interpretação, que teríamos 2 filhos, um menino e uma menina. É lógico que depois de nos casarmos e quando estávamos esperando nosso primeiro filho, contei à minha esposa, é menino. Só escolhemos um nome de menino, não selecionamos nenhum nome de menina. Depois, quando esperávamos nosso segundo filho, falei, é menina. Foi assim que aprendera do Espírito Santo antes mesmo de sermos namorados. Vemos, portanto, que é um lado particular do dom da interpretação de línguas que é de grande importância para nós pessoalmente. Há também um lado público da manifestação desse dom, mas nem todos nós seremos usados dessa maneira. Isso somente ocorrerá segundo a vontade do Senhor. Penso que ficou bastante claro para você. Contando a minha experiência pessoal, irmãos e irmãs, eu comecei a orar em línguas e Deus começou a me trazer a interpretação de línguas, mas nem em todos os momentos. Com o passar dos anos, e agora com cada vez mais frequência, quando oro em línguas, o Espírito Santo de Deus vai falando comigo aquilo que Deus deseja que eu saiba, e eu mesmo interpreto, o Espírito mesmo interpreta dentro de mim, e eu posso saber aquilo que estou orando, mas não todas as vezes. Bem, um outro aspecto, o dom da interpretação de línguas no Ministério Público. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. 1 Coríntios 14, 27. Isso é muito importante, irmãos, para que a gente não permita que vire bagunça. Ao ministrar publicamente em línguas num determinado culto, só 2 ou 3, no máximo, devem falar, segundo o que Paulo ensina aqui. O significado desse trecho fica mais claro na nova versão internacional de 1 Coríntios 14, 27, a NVI. Se alguém por falar em línguas, 2 ou 3, no máximo, de pessoas, devem falar uma por vez, e alguém deve interpretar. Alguns têm perguntado, isso se refere a 3 mensagens diferentes? Na realidade, querido líder, Não achamos a expressão mensagem em línguas em nenhuma parte da Bíblia. Trata-se apenas de uma expressão humana que foi inventada para explicar esse versículo. Uma expressão melhor seria a expressão vocal em línguas. Mas esse versículo específico está falando a respeito de pessoas, não necessariamente de mensagens ou expressões vocais. Se alguém falar, não sejam mais do que dois, ou quando muito, três. Paulo não disse realmente quanto deviam falar ou deixar de falar. Simplesmente mandou permitir que duas ou três pessoas falassem, e isso sucessivamente. Isso subentende que não devem falar todas de uma vez, e também subentende que a mesma pessoa pode falar mais que uma vez. Tendo por base esses textos bíblicos, líderes, minha sugestão a qualquer congregação, qualquer igreja, é que se três pessoas já falaram publicamente em línguas, uma quarta pessoa não deve participar e dar uma expressão vocal em línguas. Se mais alguma coisa precisa ser dita, um daqueles que já falou deve dizê-la. Assim fica mantida boa ordem, consistente com esse trecho da Escritura, onde Paulo estabelecia princípios da boa ordem para expressões vocais sobrenaturais na assembleia pública, no culto. Note que Paulo disse: e haja quem interprete. Versículo 27 do capítulo 14. Nada existe nas Escrituras para proibir a ideia de que uma pessoa pode falar em línguas e ainda interpretar suas próprias palavras. De fato, quem faz uma expressão vocal pública em línguas pode interpretar aquela expressão vocal, embora possa haver mais do que uma pessoa presente que tenha capacidade de interpretá-la. De acordo com 1 Coríntios 14, 13, aqueles que falam em outras línguas são ensinados a orar pedindo o dom da interpretação. Pelo que o que fala em outra língua, ore para que a possa interpretar. O que Paulo quis dizer aqui foi que o motivo de a pessoa dever buscar o dom da interpretação não é necessariamente a fim de poder interpretar publicamente, mas a fim de poder interpretar suas próprias orações particulares. Se Deus assim desejar, assim receberia muita edificação espiritual. Depois, se Deus realmente quisesse usá-lo em público, estaria equipado para operar naquele âmbito também. Realmente, em 1 Coríntios 14, 27, quando Paulo disse: e haja quem interprete, estava nos admoestando para que não tenhamos interpretações competitivas entre duas ou três pessoas que tentam sobrepujar uma outra na interpretação de uma expressão vocálica. Não há, portanto, nada contrário à Bíblia se alguém dá uma expressão vocal em línguas e ele mesmo a interpreta. Não seria antibíblico. Quando alguém está falando em línguas, uma pessoa que tem sido frequentemente usada no dom da interpretação das línguas deve imediatamente procurar sentir o mover do Espírito Santo. Se ainda não estiver sintonizada com aquilo que o Espírito Santo está fazendo durante o culto, deve colocar-se à disposição e estar pronta para o Senhor usá-la na operação daquele dom. Às vezes tenho esperado para outra pessoa interpretar, mas ela estava esperando por mim. Um ou outro de nós dois poderia ter interpretado a mensagem dada em línguas, mas perdemos porque não estávamos perfeitamente sintonizados com o Espírito Santo. Esperávamos que o outro fosse o intérprete. É claro que não vamos receber coisas da parte de Deus sem sermos receptivos para com Ele. É por isso que, às vezes, não recebemos a interpretação de uma mensagem que devemos receber. Às vezes, depois de ter perdido uma mensagem assim, falo à pessoa que trouxe a mensagem em línguas: por favor, repita aquela mensagem e eu a interpretarei. Então, quando a pessoa começa a falar, a unção vem sobre mim de novo, fico no espírito novamente. E Deus me dá a interpretação. Aleluia. Queridos líderes, irmãos e irmãs, outro elemento: a diferença entre interpretação e tradução. Conforme já mencionamos, a interpretação de línguas não é uma tradução. Às vezes alguém me pergunta: como é que, quando uma pessoa fala longamente em línguas, o intérprete ocasionalmente dá uma interpretação bastante breve? A razão disso é que a interpretação é simplesmente revelar sobrenaturalmente, pelo Espírito de Deus, o significado que foi dito em línguas. E a interpretação talvez não requeira tantas palavras para declarar o que foi dito. Por exemplo, alguém poderá dar uma expressão vocal breve em línguas, mas outro falará prolongadamente na interpretação. A interpretação pode levar mais tempo a fim de revelar claramente o significado da mensagem. Podemos ver, portanto, porque esse dom é chamado interpretação de línguas e não tradução de línguas. Além disso, se a pessoa que está interpretando as línguas também é usada na profecia, pode terminar a interpretação e passar a profecia. Faço assim com certa frequência, diz o autor. A maioria daqueles que são alertas no espírito reconhecem prontamente a diferença, porque no mesmo instante em que a profecia começa, é acompanhada por um pouco mais de autoridade e uma especificidade da profecia, digo eu, não o autor. Ou seja, as palavras de uma profecia assumem mais autoridade e uma maior unção. A profecia pode ter mais inspiração e as pessoas podem receber um grau maior de bênção. Aqui, ainda na metade da unidade, eu insisto. Irmão, se você ainda, irmã, se você ainda não tem orado em línguas fluentemente, peça a Deus para que você possa orar fluentemente em línguas e, se for da vontade de Deus, Ele lhe concederá esse dom. Isso será uma bênção. E ore também para que você possa interpretá-la. E siga as orientações bíblicas que nós demos nesta hora. Um outro aspecto é a necessidade de manter a boa ordem no uso público dos dons vocais. Paulo dedica a totalidade do capítulo 14 de 1 Coríntios aos dons de profecia, das línguas, da interpretação. Declara no versículo 33: Deus não é de confusão. 1 Coríntios 14, versículo 33. Sendo assim, Paulo quer dizer que no uso ou abuso da profecia, das línguas, da interpretação das línguas, Às vezes há confusão. Já frequentei cultos, diz o autor e eu também, em que vi o abuso explicitamente desses dons, o que causou confusão para a congregação. Esses não eram os meus cultos, porque nos meus, em que ele dirigia, usualmente procura indicar algum erro e explicá-lo diante da congregação para ninguém voltar para casa confuso. Depois de alguns anos de batizado no Espírito, abra parêntese, depois de orar em línguas com um pouco mais de fluência, de interpretar, eu também não permito, digo eu, que haja confusão. Vou contar uma ocasião somente. Estava no encontro de avivamento, ministrando. E houve um momento em que os irmãos começaram a glorificar e muitos oravam em línguas. E quando eu dei uma orientação para que cessassem as línguas, a fim de que eu continuasse a ministração, duas pessoas continuaram orando em línguas e oravam mais alto ainda, de modo que eles eram ouvidos por praticamente ou a totalidade de todos que estavam nesse encontro. A totalidade dos que estavam nesse encontro, para não ser redundante. Eu orientei uma vez, duas vezes. Se não me engano, 3 vezes, e depois de dar orientação, o Espírito me disse: isso não provém de mim. Estou contando para vocês agora, isso aconteceu num encontro de avivamento. E o Espírito me disse: isso não provém de mim. Quando ele me disse isso, eu digo: agora tudo aquilo que não pertence a Deus, se aquiete em nome de Jesus. Irmãos, irmãs, prestem atenção. Essas pessoas não só se aquietaram, como não eram duas, eram 3 pessoas, 3 jovens, e 2 caíram endemoniados. Eu estava no estado do Paraná, foi um encontro maravilhoso, um grande encontro de avivamento. Uma obedeceu. E as outras 2 não obedeceram, e depois que eu disse que eu repreendia e que eles deviam se aquietar, eles caíram possessos diante de toda a congregação, porque o inimigo estava querendo gerar confusão. Então você precisa, você que lidera, ter discernimento e autoridade. Queridos, isso não significa necessariamente que o diabo estava operando no culto. Não. Foi um culto abençoado. Mas significa simplesmente que as pessoas podem confundir as coisas e dar espaço para o maligno até pelo aspecto emocional. Se deixam levar pelas motivações emocionais e vão se perdendo e se perdendo, e aí se transformam em coisas do homem natural, da mulher natural, da velha natureza, e até que o inimigo toma conta delas para gerar um distúrbio naquele culto. Tá bem? Então você precisa ter discernimento e autoridade. Se aprendermos a permanecer no Espírito, se nós aprendermos a andar segundo a palavra, não operaremos com confusão esses dons. Deus não é autor de confusão. Nesse capítulo, vemos declarações tais como: Deus não é de confusão, 1 Coríntios 14, 33. E tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Versículo 40. Então, a atenção, movimentos carismáticos, igrejas pentecostais, eu pertencia ao movimento carismático, não exatamente pertencer a um grupo político, mas cria no avivamento espiritual, era isso. E hoje faz 5 anos e 3 meses que eu pertenço à igreja pentecostal. E eu continuo cada vez mais alerta para que o inimigo não venha fazer as suas bagunças no meio de um culto de louvor ao Senhor. Sabemos que esses versículos se referem aos cultos públicos na igreja, porque está escrito: no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois, ou quando muito três. E isso sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fica calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. 1 Coríntios 14, 27 e 28. Ora, ninguém estaria perturbando o culto se ficasse sentado e falando quietamente com Deus em línguas, mas estaria edificando a si mesmo. Quero fazer só um parêntese, mais um parêntese, dizendo: isso é para um culto público que nós prestamos ao Senhor semanalmente. Agora, há momentos de adoração, de louvor, de adoração comunitária, onde muitos irmãos, mais do que dois ou três, adoram, adoram, e no meio dessa adoração surgem as línguas repartidas como fogo, é um derramado do Espírito Santo. Ainda assim, uma vez que quem está presidindo o culto ou ministrando no culto libere uma palavra de que é tempo de cessar as línguas, todos os que são de Deus cessam. Por quê? Porque eles estavam adorando, e quem adora serve ao Senhor, se submete ao Senhor. Adoração significa prostrar-se. Então a pessoa, no hebraico, e as pessoas se prostram diante da palavra do Senhor, da ordem do Senhor. Bem, às vezes só nos falta algum conselho prático e um respeito dessas manifestações, a fim de nos ajudar a manter a boa ordem. Agora volto para os cultos que nós prestamos semanalmente. Então, até mesmo os não salvos que vêm ao culto, ou aqueles que desconhecem a operação desses dons, compreenderiam e ficariam impressionados com a boa ordem. Mais importante, irmãos e irmãs, líderes, é que nós não entristeceríamos o Espírito de Deus. A Bíblia diz: e não entristeçais o Espírito de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 30. O Espírito Santo tem sido entristecido, irmãos, irmãs, às vezes, em alguns dos nossos cultos na igreja. Nós também ficamos entristecidos como liderança, porque queríamos que Deus se manifestasse. E não lhe foi permitido fazer isso com a liberdade que ele deseja, por causa desse impedimento, dessa confusão. E Deus não vai atuar no meio dessa confusão como ele deseja atuar. Portanto, precisamos de ordem, decência. E por isso, muitos irmãos de histórico tradicional fogem dessa questão da utilização dos dons do Espírito. Isso também entristece o Espírito, porque o problema não está no Espírito de Deus. O problema está em quem está fazendo uso. E o problema também não está só em quem está fazendo uso, mas no líder, no pastor, na pastora ou na liderança maior daquela comunidade que não estabelece o ponto de limite que certamente o Espírito Santo estabelece para nós. E ele estabelece, eu testemunho aos irmãos. Ainda mais se você está no meio de uma ministração. Se é um encontro de avivamento também, pastor, também. Nós estamos num encontro de avivamento, praticamente não há nenhuma pessoa que não seja convertida. Estamos adorando, há liberdade para atuação no Espírito Santo, mas não há liberdade para confusão. E por isso, quem preside a mesa naquele momento, quem preside a igreja naquele momento, quem ministra naquele momento tem que ter discernimento e autoridade. Bem, irmãos, irmãs, líderes, o Espírito Santo fica entristecido pela maneira de certas pessoas abusarem dos dons do Espírito e trazerem confusão aos outros. Finalmente, o último item dessas 20 unidades. Seja tudo feito para edificação. Seja tudo feito para edificação. Uma consideração final que queremos ressaltar no tocante às línguas e à interpretação de línguas é que Paulo escreveu: seja tudo feito para edificação. 1 Coríntios 14, 26. Edificação significa construção. Quando o dom de línguas e a interpretação de línguas é manifestada pelo Espírito de Deus, e essa é uma das maneiras de julgar se realmente é do Espírito, a expressão vocal será edificante. Vai ajudar a construir o seu relacionamento com Deus. Será inspirador e uma bênção. É claro que nós mesmos, se estivermos fora da harmonia com o Espírito, não temos condição, não teremos condição de julgar se tudo está acontecendo como Deus deseja ou não. Por isso, liderança, líderes, vocês precisam estar em harmonia com o Espírito Santo. Por exemplo, certa vez, diz o pastor Kenneth, quando eu era pastor, nossa igreja estava participando, juntamente com outras igrejas, num culto da região. Tinha ficado muito ocupado durante todo aquele dia. Ficava na ativa o dia inteiro, quase sem a mínima oportunidade de orar, até de orar, irmãos. Isso já aconteceu comigo também. Aí entrei correndo em casa, troquei as roupas para o culto e fui apressadamente de carro até a reunião da igreja. Senti-me exausto ao finalmente chegar até ali e deixei-me cair num assento. Veja, nós podemos manter uma rotina, de trabalho intensa, de manhã, tarde e noite, como eu já fiz durante décadas, veja, não anos, décadas, e se manter atento, vigilante, se manter no espírito, nos mantermos no espírito. Mas há momentos que nós podemos deixar a fadiga nos tirar da plena sintonia com Deus. No caso, o pastor conta, Deus operou de modo maravilhoso naquele culto. Mas eu não conseguia acompanhar a bênção. Estava demasiadamente cansado. Já aconteceu comigo. Sabia que aquilo que acontecia era certo e que era uma bênção. Mas se eu fosse julgar a atuação do Espírito naquela noite, provavelmente eu teria dito: todos estavam fora de sintonia, menos eu. E quando era o contrário, né, irmãos? A sobrecarga muitas vezes pode levar um líder a ficar fora da sintonia e não discernir o que Deus está fazendo e achar que todos os outros estão errados. A verdade é é que eu estava fora da sintonia com o Espírito Santo e com eles. Posso me incluir nessa frase. Se, portanto, você estiver fora de harmonia com o Espírito Santo, nem sempre será fácil julgar as coisas espirituais. Isso não significa, de modo algum, que você está desviado, mas simplesmente que numa determinada ocasião você não consegue acompanhar o movimento do Espírito Santo e da adoração. As manifestações espirituais precisam ser julgadas, no entanto. Afinal de contas, nós a julgamos mesmo, quer o façamos em público, quer não, pois as aceitamos ou as rejeitamos. Nem podemos sempre aceitar o julgamento de qualquer um, no entanto, mas somente o julgamento daqueles que são sensíveis para com a atuação do Espírito Santo e que estão em harmonia com Deus. Queridos irmãos e irmãs, líderes, precisamos tomar muito cuidado com a nossa maneira de considerar os dons do Espírito ao andarmos diante do Senhor. Precisamos manter nossa receptividade para com o Espírito de Deus e a atuação de Deus ao andarmos com humildade e de modo honroso e reverente diante do Senhor. Sem dúvida, precisamos convidar a operação do Espírito de Deus entre nós, mas precisamos reverenciar a Deus e as coisas do Espírito de Deus e permitir que Deus use a quem Ele quer para manifestar-se em nosso meio, mediante os dons do Espírito Santo. Então, quando Deus se mover, estaremos prontos para receber a Ele e a tudo quanto Ele tiver para nos conceder, para nos dar. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Eu quero fazer um desafio a você. Não dá para fazer num dia, dificilmente. Talvez nem seja tão proveitoso. Mas eu quero convidar você a ouvir essas ministrações uma por vez, novamente. Elas estarão até a de hoje no blog para você fortalecer o seu relacionamento com o Espírito Santo e compreender a atuação dos dons e vivenciá-los. Mas para tanto é preciso que você se debruce diante dessas realidades. Então, eu repito, você pode e deve se debruçar sobre a sua experiência com o Espírito Santo ou experiência pentecostal, lembrando a todos. Todo cristão tem que ser pentecostal, não de denominação pentecostal, mas precisa ter experiência pentecostal, porque experiência pentecostal é a experiência com a terceira pessoa da Trindade. Como lidar com a ação do Espírito Santo na igreja que você congrega? Às vezes, uma denominação de séculos, e como você deve lidar com isso. Duas experiências separadas existem. Uma é a salvação, outra é o batismo no Espírito Santo. Como certificar-se de que o Espírito Santo está dentro de você? A sua presença está habitando em você. O Espírito Santo sobre nós. O seu poder que nos enche. É bíblico ficar esperando pelo Espírito Santo? Irmãos, faz 2.000 anos que ele já veio. Já está quase na hora dele subir. porque Jesus está voltando. Então não dá mais para ficar esperando para conhecer dessa matéria que nós estamos só introduzindo. É muito importante falar em outras línguas. É edificação pessoal, sobretudo. É a construção da sua comunhão com Deus. Você precisa compreender, sentir, experimentar, vivenciar a evidência bíblica do batismo no Espírito Santo. Saber as 10 razões por que todo cristão pode falar em línguas. E até deve, se desejá-lo. Quais são os 7 passos para receber o Espírito Santo? E aí, caminhar para os dons, compreendendo o dom da palavra de conhecimento, do conhecimento, tanto na parte 1 como na parte 2 dessa introdução, o dom da palavra da sabedoria, o discernimento de espíritos, o dom da fé, o dom da operação de milagres, os dons de curas, o dom da profecia, o dom da diversidade de línguas e, finalmente, o dom da interpretação de línguas. Eu, com grande alegria, encerro mais uma série de capacitação para a liderança. Do ponto de vista da teologia prática, a maior necessidade da igreja brasileira, termos líderes santos e habilitados na palavra do Senhor para toda boa obra, para tudo que for útil, visando um fim proveitoso para Deus, para nós e para os outros. Me alegro muito. Mas é só uma introdução. Agora fica o desafio para você mergulhar na ação do Espírito Santo e dos seus dons. Fico alegre por mais uma série, pela disciplina e método que Deus tem nos dado de não abandonar aquilo que foi estabelecido para que vocês tenham um elemento introdutório, tanto nos livros da Bíblia, como nos aportes sobre liderança, que do ponto de vista da teologia prática é a maior necessidade da igreja brasileira, porque nos faltam líderes no Brasil. E os líderes que temos, às vezes, nos envergonham. Ou porque não estão aptos nem para dirigir uma igreja com 5 pessoas, 6. Aqui na cidade de Vargem Alegre, tem uma rua em frente à igreja onde nós temos mais de 10 igrejas evangélicas. E nessas mais de 10, eu acho que 7 ou 8 são igrejas com 4 bancos, 5, 6, 7 bancos, e nós perguntamos, por que isso? Será que existem tantas diferenças assim na Bíblia para que haja necessidade? Não, irmãos. É que os líderes, cada um, muitas vezes, quer ter o seu próprio quadradinho e quer ficar no seu quadradinho. Nós precisamos é nos unir cada vez mais. Nos unir cada vez mais. E do ponto de vista teológico, eu já disse e vou repetir, que a maior necessidade é uma teologia cristológica, cristocêntrica. Nós estamos vendo em teologia, muitas vezes, em escolas de teologia, é tudo. A gente estuda sobre a sociologia e os vários autores sociológicos para fazer uma análise de conjuntura e verificar como podemos ajudar os pobres e como podemos atuar politicamente. Nós vemos também seminários que não passam de uma escola dominical um pouco melhorada. Nós temos uma discrepância muito grande entre o movimento de Jesus e a igreja do Senhor Jesus. Por isso precisamos dessas duas questões. Eu espero que tanto na teologia prática como na cristologia, na dogmática, na sistemática, nós possamos avançar no estudo da Santíssima Trindade, no paradigma Cristo Jesus, na transformação que acontece na vida de alguém que se converte mesmo, que não toma o molde desse mundo, que não tem mais nada a ver com esse mundo. Não estou dizendo que você não vai estudar, trabalhar, ter lazer, namorar, casar, não é nada disso. Não vai comer um churrasquinho, não vai se reunir com os amigos, não vai ficar sabendo do resultado do futebol. Não estou dizendo nada disso, porque Jesus era contra esses falsos religiosos. Estou falando de seguir um projeto, e esse projeto Jesus batizou como reino. O reino de Deus. A mensagem principal de Jesus nos evangelhos é o reino. De que maneira a sua conversão e o processo da sua vida cristã está se adequando ao reino de Deus, ao reino dos céus. Desde a graça preveniente que lhe alcançou quando você estava morto em delitos e pecados, até a graça justificadora que lhe garantiu judicialmente perante Deus e perante os homens. Você pode dizer isso sem medo, juridicamente. Absolvição, até a graça salvadora que consolida que os seus pecados foram remidos na cruz do Calvário, até a graça santificadora que vai transformando você na imagem e na semelhança de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, e a graça glorificadora que nós vamos experimentar assim que Jesus voltar. E vamos experimentar depois, eternamente, depois que acontecerem todos os passos que devem acontecer agora, amanhã, hoje e amanhã, no tempo escatológico. Que Deus abençoe a todos. Esperamos sinceramente estar colaborando. Tenho convicção que estamos por causa da palavra, não por nós mesmos, mas pelo Senhor, porque nós já não vivemos mais, é Cristo que vive em nós somos o corpo de Cristo. E desejo que você seja abençoado, uma bênção para você, uma bênção para sua família, para sua igreja local, para sua denominação e para a igreja do Senhor Jesus Cristo em toda a terra. Precisamos mais do que nunca. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado pela sua escuta nessas 20 ministrações. Muito obrigado porque nós já ultrapassamos os 5.200 irmãos e irmãs que ouvem mensalmente. E pedimos agora que Deus fortaleça a sua igreja. Fortalece tua igreja, ó bendito Salvador. Senhor, fortalece a tua igreja, particularmente com relação ao Espírito Santo e os seus dons, e que essa bênção se espalhe e vá muito além de 5 mil, e que nós possamos, quando chegarmos no céu, aqui provavelmente não saberemos, mas tem notícias de que até por esse instrumento de pequeno alcance, nós possamos estar alinhados com a tua vontade e fortalecendo a vida cristã dos irmãos, de modo que eles se pareçam mais com Jesus, sejam mais cristocêntricos, centrados em Cristo, e que eles sejam batizados no fogo, cheios do Espírito Santo para adorar o Pai das Luzes. Faz isso com a tua igreja, Senhor. É o que nós te suplicamos depois dessa série. E que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a unção, a inspiração, a consolação, o poder do Espírito Santo e dos seus dons seja sobre nós, hoje. E depois, eternamente desfrutemos da intimidade com o Senhor, na Nova Jerusalém, no novo céu, na nova terra, em tudo que o Senhor está nos preparando. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre todos e sobre toda a Igreja de Jesus espalhada sobre a terra e assim permaneça hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Meus irmãos e irmãs, agora rapidamente eu quero lhes dizer que ainda não tenho a confirmação do Senhor para qual estudo vamos caminhar, da Bíblia, e assim que tivermos, nós já iniciaremos uma nova série, tanto nos livros da Bíblia, como nas oficinas de trabalho para a liderança da tua igreja. Nós te agradecemos, Senhor, e eu aviso a você, irmão e irmã, fique em oração, para que Deus nos dê exatamente qual é a sua vontade para o próximo momento, se essa for a sua vontade. Se ele desejar que nós continuemos e se ele desejar o que ele deseja. Eu quero reforçar, mas claro que com as minhas palavras, cada um tem uma forma de expressão. O pedido da pastora Margarete, de fato, um pouco antes dos 6 meses que o médico me deu para o retorno, agora com 3 meses indo para o quarto, eu estou com uma infecção. Falei com um médico hoje e provavelmente, e ontem também, um outro médico, provavelmente uma infecção urinária. E essa infecção demanda um tratamento. Pode ser uma coisa muito breve, brevíssima, com a tomada de o antibiótico adequado. Primeiro, pode ser a intervenção de Deus curando imediatamente. Segundo, pode ser brevíssimo com a tomada de um antibiótico, ou pode ser que exija um cuidado maior. Neste caso, se exigir um cuidado maior, os irmãos sabem que nós estamos aqui na condição de missionários e muito felizes pelo trabalho em Entre Folhas, que é a nossa maior igreja, ainda nascente. Uma igreja só nasce mesmo, segundo o seminário Fuller, que trabalha com o crescimento da igreja, aí por volta de no mínimo 5 anos, mas pode demorar mais. Então estamos em processo de nascedouro, mas estou muito feliz em Entre Folhas, estou muito feliz em Vargem Alegre, estou muito feliz com esse trabalho. Se você preste atenção. Se você tiver condição de fazer uma oferta para nós, porque sempre surgem gastos novos, depois de 2 anos e 3 meses, na gestão total das contas, Deus não tem deixado faltar um grão de arroz e um grão de feijão. Nada, nada, simplesmente nada. Cortamos tudo que é possível, mas ainda a nossa igreja, a nossa Assembleia de Deus, que é uma igreja abençoada, que tem um presidente, tem uma liderança, que tem um ministério santo, conduzindo, que tem irmãos e irmãs preciosos, ainda é uma igreja que não tem tantas possibilidades. Ela não é parte daquelas Assembleias de Deus grandiosas. E também tem uma coisa boa nisso. Por um lado, ela não tem todo um recurso financeiro para te dar respaldo em horas ultra excepcionais. Se vier a acontecer. Por outro lado, é bom, porque ela também não tem motivo de se envergonhar diante da vergonha que nós já vimos em 2000 anos, em vários aspectos, e agora vimos com esses que assaltaram, estão assaltando lá o Ministério de Educação por causa de um pouco de dinheiro. Então, nós não temos isso, não, graças a Deus. Eu posso dizer, como o pastor Sóstenes diz, graças a Deus. Então não temos. Se você desejar, e preste atenção, se você puder fazer uma oferta especial, nós vamos agradecer muito, porque sempre surge locomoção. Sempre surge um antibiótico novo, além daqueles remédios que nós temos que tomar. Pode surgir uma coisa aqui, outra acolá. E aí, um respaldo esporádico. Eu não estou falando com mantenedores agora. Os mantenedores, se quiserem, também podem fazê-lo, mas já são mantenedores, eu não os. Eu não insistiria com vocês, vocês já têm feito a parte de vocês. Mas se você desejar e se você puder fazer alguma oferta que sirva, você vai dizer, ó, isso aqui vai servir para ajudar a comprar um determinado antibiótico, né? Vai ajudar na gasolina, vai ajudar nisso. É coisa pequena. Por enquanto, nada se avizinha de grandioso. O médico ontem ficou extremamente temeroso, mas é por causa do meu histórico, irmãos, de 2 anos e meio atrás, do coma. Eu acho que ele ficou mais temeroso que eu, né? E isso é um bom sinal. É um bom médico que está preocupado com a minha saúde e, por causa disso, ele pediu que eu fosse internado ontem à noite. Essa é a verdade. Que eu fosse à tarde para o hospital, eu estava todo calmo e eu tinha uma palavra para pregar. E eu falei para a esposa: eu vou pregar primeiro. Eu estou bem. E se surgir alguma ocorrência extraordinária, aí nós conversamos com os irmãos. É claro que ela também, como médico, ficou mais temerosa. Porque a pessoa que está do lado é assim mesmo. Mas eu quero reforçar, eu quero endossar o pedido dela, só que dando a você mais detalhes, dizendo: essa será a terceira possibilidade. A primeira é Deus pôr a mão e curar. E eu creio nisso, e você crê também nos dons da cura. Segundo, a possibilidade de uma solução rápida e rasteira com um antibiótico adequado. Eu fui orientado, hoje mesmo eu estou me dirigindo para o PS para fazer o encaminhamento. E em terceiro lugar, e aí eu informo, se eu não voltar a informar, é porque está tudo sobre. Aliás, eu informo para você se alegrar. Está tudo sob controle, tá bom? Aí você só se torna um mantenedor se você desejar. Mas para o dia a dia, para o mês a mês, para o ano a ano, né? Porque o trabalhador é digno de seu salário. E disso eu nunca tive. Não tenho do que me envergonhar em 33 anos de ministério, desde o primeiro trabalho como seminarista em Jardim Ranieri e mais até lá na minha igreja de origem, amada Igreja do Brás. Só numa terceira hipótese nós vamos falar com você mais incisivamente, pedindo, né, uma ajuda maior. Mas se não houver, nós informamos para sua alegria, se ficarmos no, na cura divina ou se ficarmos na solução medicamentosa acessível. Nós avisamos. E se não ficar, aí nós comunicamos vocês para nós sermos coparticipantes da ajuda uns aos outros. Tá bom? Que Deus abençoe. Espero que essa minha palavra tenha endossado a preocupação da minha esposa, da pastora, tenha endossado, mas tenha acalmado vocês. Porque é assim que eu estou me sentindo, rigorosamente calmo. Rigorosamente. E não é para parecer espiritual, não, porque eu de espiritual, irmãos, estou longe, estou precisando cada dia me converter, Jesus. Cada dia me santificar, cada dia. Então não é para parecer espiritual, não. É que eu sei que Deus está no negócio, Deus está na causa. Então eu sei que Ele vai providenciar. Ou a maneira 1, ou a maneira 2, ou a maneira 3. E em tudo nós nos alegraremos juntos, seja de uma forma, de outra ou de outra. A, B ou C, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês e até a próxima ministração. Espero até lá já ter os dados do mês de março. Vamos ver se avançamos e o quanto avançamos, tá bem? Em nome de Jesus. Um abraço. Paz do Senhor.